pãozinho, você pede pão. Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho Tarzan. Enquanto o sono não vem, eu sou o chapeuzinho, você meu galã. Querido, ator preferido da minha estação.